pensar. Me viro e vejo tudo que eu mais quero. Então, o que eu mais quero então? Pensando em rosas tipo.